what is approach in Mantua to go 9037? 9037, aguarde coordenação. Gol 9037, da presente está autorizado Bridge. Pode Bridge, gol 9037, obrigado. Vai cruzar 200. 037, confere, chame Recife agora 1251, alternando 133 decimal 95. 251 3395. Afirmativo. Gente, obrigado, bom dia. Realmente, um bom voo. Obrigado. 356, sem identificação. Vou na Prode Duna, desça para 3.000 pés, ajuste 1012. Confirme se está ciente do notar fechamento da pista 10 de Salvador ao 0415 Zulu para desemborrachamento. O senhor é o número único para aproximação, então a velocidade fica a critério. Até o senhor pode manter a Prode Duna, se mais próximo a gente vê que não consegue, o senhor já reporta que a gente faz uma vetoração para aproximação da 17. Seguinte. 5556, desça para 2000, peça ajuste 1012. 2000, 1012, tripe, 5556. Controle? É, escuta, 5556. Sério, confirma o fechamento 0415 em mais 3 minutos. O estimado do senhor para a posição duna seria em mais 2 minutos e meio. O senhor deseja vetoração para aproximação pista na sede de Salvador? Poxa, isso aí, a intenção cruzar, ingressar a perna do vento, padrão da 1-7. A gente, pelo que a gente está vendo aqui, nosso pouso será os 1-7. Se eles autorizarem o pouso 990, a gente prefere. Gente, vou entrar em contato novamente com a torre para já coordenar se tem a possibilidade do senhor pousar o 1-7 na 1-0 ou se o senhor já mantém essa proa para gerar uma base para 17. Poxa, aí a intenção vai ser cruzar ela e ingressar a perna do vento padrão, mas se der para pousar na 1-0, a gente prefere. Está agora 8 milhas de duna. Ah, escuta, 5556. Sorte tem que acredita, vai na proa do externo da presente, 2000 pés. A EFRAER autorizou o pouso do senhor da 1-0. Ajuste em Salvador, 1-0, 1-2. Sente, 5557. Graças de 5556, graças. Trip 556 completamente visual. Trip 556 completa sinal Torre Salvador 18.95. 18.95, buenas e graças pela colaboração, senhora. Por nada, bom pouso, boa sorte. Torre, o Trip 556 transfere, buenas, tá, foi elétrico completamente visual. Trip 556, continua a oscilação, a ponte com embaixo travado. Vai para baixo travado, Trip. Baixou e travou, 5556 da Trip. Livre pouso no zero, vento variável com dois nós, ajuste no zero, 1-1, variando 1-0, 1-2. Positivo no zero, 1-1, livre pouso, está 1-0, Trip 5556. Sorry, prossiga. Ok, bom dia, gente, está aqui no 4-3, aqui no 4. Estou no reboque aí com a aeronave de levada para a posição. Aguarde. Preparado. Confirme, tá no parte 3, qual é a posição? 4, posição 4. Gostaria de ir pra qual posição do prato principal? Posição 6, é. Cliente autorizado início, aguarde para autorização para ingressar no pátio principal. Marquinha, o que é que seja? Se autorizado, aguardará. Trip 556, follow a zona 8, liga a direita, me fala 1-2-1-9. Muito obrigado e até daqui a pouco. Salvador, boa noite, o Trip 556 livrou. Alfa Juliette, portão 035556. Alfa Juliette, portão... Confirma o portão, por favor. Portão 03. 03, muito obrigado. ICANN QXV autorizado o ingresso no pátio principal até, a posição, até o portão 612, reporte no TEC. Ciente, grato.